Tanta coisa vem, tanta coisa vai, gente que aparece, some nunca mais. Mas eu tô firmão no meu coração, só fica quem traz vibração. E o tempo levar o que não era pra ficar, mas também me trouxe gente pra me levantar. Hoje eu sei que é de verdade, que quem só tava por vaidade. Pode ir, pode vir, eu sigo inteiro. Aprendi dançando no tabuleiro. Entre altos e baixos, amor verdadeiro. Nem tudo é passageiro. Nem tudo na vida é passageiro, não. Tem coisa que fica batendo no coração. Tipo aquele som que toca o ano inteiro. Tipo teu sorriso que é meu travesseiro. Nem tudo na vida é só ilusão. Tem gente que vem pra ser sua solução. Eu tô dançando nesse mundo ligeiro, mas com o pé no chão e o peito verdadeiro. Tanta coisa vem, tanta coisa vai. Titi aparece, some nem tá mais. Meu confio não une no coração, só se tá que tá de vassoura. Câncer no livro, prazer até andar aqui. Gosto menos com esse gente que tá nada a ver. Hoje eu sei energia que só parceria que dava. Pode ir, pode vir, eu sigo inteiro. Aprendi dançando no tabuleiro. Entre altos e baixos, amor verdadeiro. Nem vida é passageiro. Nem tudo na vida é passageiro, não. Tem coisa que fica batendo no coração. Tipo aquele som que toca o ano inteiro. Tipo teu sorriso que é meu travesseiro. Pois tudo na vida é passageiro, não. Quem te faz distinta, bate o coração. Tipo esse avaro que é todo inteiro. Tipo esse amor que é meu cavaleiro. Oh, oh! Nem tudo na vida é passageiro, não. Tem coisa que fica batendo o coração. Tipo essa vibe que levando o terreiro. Tipo esse amor que é meu paradeiro.